pra pela festa. Mãos pra cima, entra pela esquina. Mãos pra cima, entra pela vida. Entra no clima, o som tá bombando. O grande é que risca. Entra pela festa. Mãos pra cima, entra pela esquina. Mãos pra cima, entra pela vida. Entra no clima, o som tá bombando. O grande é que risca. Vontade regressiva, o clima é que dessa, vamos lá, mãos pra cima. Cadê o mano? Cadê a mina? Esquece a tristeza, o papo aqui é alegria. Puxa uma cadeira, chega junto aqui na mesa. Choca o um pouco de espuma, tomando firmeza. E veio pra noite pra gastar, se divertir. Brincar, zoar, pegar as minas e sorrir. Roda de salão é muita treta, curtição. As minas produzindo, mano, tudo de sonhão. Louco pra chegar, apavorar no 7-1. Na leste ou na norte ou aqui na zona sul. É nóis. Cheiro de perfume perfumando o ar. Os vagabundos se batendo louco pra chegar. E o primeiro passo em falso vai tentar a sorte. Esperando a hora certa pra chegar e dar o bote. E se fechar tudo bem, sou alegria. Prepara o coração e joga a mão pra cima. Entra pela festa. Mão pra cima. Entra pela esquina. Mão pra cima. Entra pela vila. Entra no clima. Solta a mão. Entra pela festa, pra cima, entra pela cima, pra cima, entra pela vila, entra no clima, o som tá bombando, grande é que brisa. A noite tá boa, a semana chegou, me acabar na balada, essa noite eu vou, eu tô afim. Com as minas do lado, brindando, tchim-tchim, pra mim. A noite tá boa, tomara que termine assim. Clima de festa é só curtição. Curtindo na boa, sem confusão. Bebendo a vida, não deixa dela te beber. Sangue com responsa, assim que tem que ser. Esse é o clima, se entendeu o recado. Joga a mão pra cima. Entra pela festa. Entra pela esquina. Entra pela vila. Entra no clima, solta a mão. É que risca, entra pela festa. Entra pela esquina. Entra pela vila. Entra no clima. O som tá bombando. Tanto é que risca. Entra no clima, o som tá bombando, grande é que risca. Entra pela festa, entra pela esquina. Entra pela vila, entra no clima, o som tá bombando, grande é que risca. É isso aí, rapaziada, entra no clima. Aqui Sandrão, Stereo Boys novamente.